farofa carioca. Olha só, seu Jorge. Vai passar aqui do seu lado, olha só, olha só. Ô, filhona, chega aí, gata. E tá voltando, hein? Ela vai bem, muito bem, tá legal. É uma delícia de amasso. É maravilha pura. Me dá beijinho na boca. E quando samba, samba corre o sangue dela. E quando samba, o samba mora no corpo dela. E aí todo mundo pedaço de maçã, um arraso no pedaço. Que peitinho durinho, de biquíni amarelinho. E quando o samba corre no sangue dela. E quando o samba mora no corpo dela. E aí todo mundo gostosa que passa cheirosa, fazendo de prosa, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Que gosta, se enrosca no seu rebolado, meio swingado, mas bem debochado, que vem lá do alto, passando no asfalto, arrastando área na beira da praia, que eu moro na areia. Eu fico mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda. Eu fico chapado, repara na ginga do seu rebolado. Vim toda molhada saindo do mostrando o seu bronzeado, passeia na areia. Seu corpo de musa é um cacho de uva. Cai como uma luva no meu paladar. Que beleza! Doidinha pra ter neném, doidinha pra ter neném, doidinha pra ter neném. Yeah.